E até hoje eu acho que é isso que é essa tentativa que eu faço na literatura, saber que a palavra não me esgota. A palavra nunca escreve tudo que a emoção sente. Cada palavra eu abuso, uso como pavimento, ferramenta de trabalho. Indescrível, indescritível, falho, mas não me atrapalho. Só me admiro, está na mira de quem conspira, aspira pó. Se sentindo cada vez mais só, enquanto se revolta e volta um passo atrás, eu avanço, passo a passo e sem descanso, até que alcanço o objetivo, ativamente aberta. Motivo o corpo fechado, encontro o que não quero, não espero, ultrapasso. Passo a bola, pavimentando minhas ideias de barro. Eu tiro um sarro, meu caro, no mó barato. Tudo que eu quero é caro, carinho barato. Uma goma, minha mulher, meu filho e talvez um carro. Não, melhor, um bom sapato. Estilo Colômbia, eu ando de buceta. Ônibus pequeno, eu percebi sua careta. Roubei a brisa, nessa lotação cheia de bandido. Frisa, só não confunda se ofender com ser ofendido. Palavra, palavrinha, palavrão. Palavra, palavrinha, lavra esse chão. O que é um palavrão quando se tem uma mente pequena?